9, chegada Bomed 1. Ok, entendeu que está escrito no 60, aguardando 200, entendeu? Golf Oscar, altímetro no 019. Chamará na rotatória, altímetro 1009, zero no Oscar. Não, 40, outro zero, Daniel e Matheus, cabeceiro no zero. Copac Delta, Copa Charlie, controle de Salvador, acione identificação. E se mantém o nível 1, 3, 5, reporte para cancelamento. Portinho passando o nível 1, 2, 5, Delta Papa Charlie para cancelamento. É, quer que você está falando? Santana 131.3. Porém, o horário de funcionamento da Rádio Feira de Santana é 16h13, sente? Vitrine Juliette, me tá aqui. Ajuda 770, sobre uma trama no jogo 200. De tráfego a 3 milhas da final do ano 7, está mantendo mil pés, tráfego é um Charlie 150, da presente chama controle 120 decimal 8, então bom voo e boa tarde, Lima Hotel Hotel. 1208, Lima Hotel Hotel. Controle, Salvador, bom dia, Papa Tango, Lima Hotel Hotel. Hotel, hotel, mas tem retorno do colégio até 2000 pés, o colégio 2000 pés foi óbito. Já havia iniciado a curva, vai retornar, manter o eixo até 2000 pés, o Lima Teta. O Lima Teta é presente, sobe e mantém 2, correção, sobe e mantém nível 180, sem eixo só, direto com óbito. Está presente, confirme o Lima Teta, hotel. Código, que lógica, gosto, grave de uniforme. Caso negativo, código, voo e volta. Direto código, Lima Hotel, livre ascensão 180. Ah, 3198 passando o estado. Frente da 3198, forma tráfego, posição de 11 horas 4 milhas, rumo oeste. Mantendo no 1500 pés, os corredores de Salvador, André, 110. Não interferirá com sua aproximação. Ok, posso observar a rejeição? Negativo, inicialmente mantém 3. 3. Americana 960, controle. Escuta, senhor. Mantenha manter o 1.000 pés. 1.000 pés, descendo para 1.000. Quatro, já vai ser 9.000 pés. 0, estamos tráfego na curta final do 10, a 232 zona da TAM. E autorizado ingresso final 17, já se ajusta o número 2, aguardando a pressão de pouso. 7, está com tráfego à vista, ajustando final 17. E livre frequência, estacionar, seu mulher. Tráfego superado na altitude, desça para 2.000 pés, registro 09, livre registro de altitude, tem velocidade a critério, livre mestre após estabilidade. 9660, atento a pássaros na curva final. O vento é 120 graus, com uma dúzia nós, tem pouso autorizado na 17. 477, eu estou sequenciamento com a esquerda para 205, seu limite é curso localizador. Caso de falhas, completa aproximação pelo 1895. 0205, solicitado pelo localizador, caso de falhas, processo 9660, no solo 55, para a direita, para ir prosseguir, via papá, até o Baitelli, frequência, bom dia. 1140, passa nível 210, chame sempre Recife, 126-85 até 12545. 265 até 12545, 040 Recife, uma boa. Controle 3740 para proteger. 3740, desce, mantenha 317, ajuste no 09, número 2, inicia opção 2109. 2109, pode ser 3.000. Desce para 3.000, sem restrições. Tem intenções, 3.000, 4777, curva esquerda para 180, guarde o motor final para localizar. Perdão, 180, 4777. Juliette, ciente, que frequência lisa presente para essa coordenação do mundo. O Lima Hotel, Hotel, chame centro Recife, Icuna 26, decimal 85, alterno 25, decimal 45. Para o localizador, curva esquerda na proa 145, reporte obrigado. Esquerda 145, reporte estabilizado, está 4777, pode prosseguir. Para 2010, está 4777. 2000. 2000. Ele decola sem parada 17, Cripa Pavita. Autorizado, ingresso e decolagem na pista 17, o vento 130 graus com uma dúzia nós, Cripa Pavita. Para 2007, no relance, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, X-Laser 10, 337, 40. Decolo 59, chame controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, grato, deu pra morrer. Capavita, condições usuais, segundo o teste, corredor Axé. Silvestre do Axé. Capavita, condições de subir para o 0625, voar direto Coral. Graus com uma dúzia a nós, impulso autorizado, pista no zero. Sempre impulso no zero, perdeu contato com o controle, está 4777. Mete. A aeronave é modular para Salvador. Precisa. Fox 9, acione o transponder 5062. Confirmar a diária de distância que matou o Salvador. 7, o Yank Fox November, sob condições visuais, 710, ajuste no 019, apenas um tráfego no corredor Axé, em direção a Cairu, mantendo 1 no Mi 10, Papa Alfa 32, Vitorino de Juliette, já coordenado na livre. O Yank Fox November, com frequência livre, está presente para auto-coordenação, reporte a através de Veracruz, chama controle Salvador. Yank Fox November, mantém 7 pés, eu sou a Veracruz. 7. Salvador e Alistado, 3740. 3740, complete aproximação, chama o torno no 8.95. 1895, bom dia, 3740. Bom dia. O que eu posso dizer para o que não recebeu o sete no seu modo de chave? Fox November, confirma o tipo de equipamento. Agora, tá ativo? Ainda não recebi seu modo de área, faz o cheque no equipamento. Fazer o stand-by normal e agente, acionado 5124. 0 decimal 8, tá bom? só pra ver se tu confirma aí, se tu, chefe. Não recebo nenhum modo, nem o Alfa, nem o Charlie, só o piloto primário. É, Oxo-November, contratando o Oxo, 1-November, contratando a dela de colagem, Suva, saída A, Bruno, PCT, 1-040. Passando o quilo para fazer, informo que não recebemos nenhum modo alfa nem modo Charlie após retorne para manutenção. Obrigado. 4, contato radar na decolagem, se você fazer a mão de transmissão frontinha, o 370. Bom, frontinha 370. Negativo, tudo com a vista. Informo que o contato radar foi perdido 4,6 milhas na rádio 29229 de Salvador. Pelo papo à vista, não recebemos nem o alfa nem o charlie, nem o primário nem o secundário. Os dois, só recebemos o plot primário. Pelo ativo, só o primário. Reporte passando posição coral. Cancelado às 2-0, essa para a altitude de tráfego, não há tráfego de conhecimento deste controle no setor, para seguir sua informação elétrica, mantendo esse curso. recusa no prossimo. Bonfim é Ponte TV de Paris, Mike Acusulão. Ele fica à sua esquerda 5.6 milhas à frente, na margem do litoral. Eu Papa Victor para chame e controle de nós, frequência 120 decima 1. 250, reduza para 250, mais. Chama controle 20 decimal 8, tá bom? 208, tá recorrendo. Controle, Alfa Romeo, tem azul S. Tem azul S, possível. Levanta aí, mata, controle isso, 500, 500, 1, tanto ele vai direto 102. Tem azul S, mantém 510, controle isso, reporte vertical do local de sobrevoo. Para lançar sobre o voo, Eco. Brasil Eco, aciona 065. T082, a sua identificação dessa via chegada com médio nível de voo 070, reduza para 250 mais. Nível 070, azul 4082, reduzindo para 250 mais. Eu achei a parte visual com o farol de tapão mais que acusou. Eu Cerro é campeonato 0165. Centro, Cerro Azul é. Centro 191, chama 105, frequência 128, decimal 35, alternando 23, decimal 8. 2235, 2332, 3, 2, 9. Voe pelo 250, reduza para 220 mais. Reduza para 220 mais. 12, confirmando, 1962, essa via para 2.000 pés, autorizado procedimento de execução em forma estabilizada. Tu vai apontar a estabilidade do seu 90, novamente. Cruzou, confirma a posição. Informa o tráfego 2000 milhas, rumo este, mantendo 500 pés no litoral, Sikorsky 76. Tráfego adicional 12 horas, 18 milhas, rumo Whisk, mantendo 500 pés, na opção 44. Operação para o sequenciamento, curva à esquerda, curva 0, 1-0, limite, radial 280 de Salvador. 0-1-0, limite, 2 Salvador, condição de descida mais speed. Direita proa 050. Direita 050, não vai precisar. Bola 250, limite permanente. 340, direita da promoção, não vai precisar. 250, desça para 4 mil pés, eixo de altímetro na 0 no máximo. 4 mil pés, 0 no máximo, desça. Identificação dessa via chegada com o avião, nível de voo 080. Reporte quando o visual com o Blang da Gol na final 1-0. Ok, afirmativo. Azul 4-0, 8-2.